me pede porque o bonde aqui não para. Skate, rock and roll, hip hop é minha cara. Eu sou como sou, já falei pra todo mundo. Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo. Porque o bonde aqui não para. Skate, rock and roll, hip hop é minha cara. Eu sou como sou.